Rádio Aparecida, uma emissora da Igreja Católica no Brasil. Somos parte da UNDA, União de Radiodifusão Católica do Brasil. Estamos iniciando nossas transmissões em mais um dia que Deus nos dá. Neste ano, estamos celebrando a campanha da fraternidade sobre a mulher, que tem o lema Mulher e Homem, Imagem de Deus. Por isso, o nosso dia começa com a oração da campanha da fraternidade. ZYE 236, emissoras de ondas curtas, 31, 49 e 25 metros. ZYG 853, ondas tropicais em 60 metros. ZYK 542, ondas médias em 820 kHz. E ZYD 804, frequência modulada 90,9 MHz. Emissoras da Fundação Nossa Senhora Aparecida, transmitindo de Aparecida, São Paulo, Brasil. A rádio que deseja a natureza amada e respeitada como obra do Criador. Pílulas de Lucem informam a hora certa. Agora são 5:04, aquele abraço. No tratamento das afecções dos rins e da bexiga, tome Pílulas de Lucem. E verá como tudo vai bem com Pílulas de Lucem. Vai tudo bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, muito bem, bem, bem. Com Pílula de Lucem, Pílula de Lucem, Pílula de Lucem. Defenda-se das dores lombares, ácido úrico e suas consequências, tomando diariamente 3 pílulas de Lucem para rins e bexiga. E verá como tudo vai bem. Com Pílula de Lucem. Bem, bem, bem, bem, bem. Estava tudo tranquilo até o Paulinho chegar da escola. Mãe, tô com uma coceira na cabeça. Sim, é pior.